Comandor, ato da cargo 6570, pátio 3, posição 62, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi, ato 6570. Camará, 6570. Novo Rio, 5973, para pushback acionamento. Rio 5973, aguarde para pushback acionamento. Solo Rio 5973. 5973 é o solo. Tem condições de acionar e fazer o pushback em paralelo com a relação com a ápice? Se for coordenado com a ápice e tiver condições, o ápice tiver condições de fazer simultâneo com o senhor, está autorizado. Pode iniciar, o seu pushback está acoplado, é o mesmo que vai fazer o meu pushback aqui. Então pode ir, eu vou depois. Ok, obrigado. Graças, vovô. Novamente. Você então aguarda para pushback aqui no momento. Aguardo lá. Obrigado, Pedro. Valeu. Equador, bom dia, Rio 5975. Bom dia, Rio 5975, solo. Passa autorização, por gentileza, 310 Fortaleza. Copia o 35, já aprovado, ou aguardo 310? Copia o 35. Ok, autorizado Salvador Fortaleza, via o Presulo 9, nível 350. Saída Momo, transição frote, curva esquerda após a decolagem. Controle Salvador, frequência 120, décima 8. Transponder 5046. Autorizado Fortaleza 350, Presulo 9, Momo Froti, decola da 10, curva esquerda. 120, decimal 8, controle de saída, Alfa Charlie 5046, Cotejou Rio, 5975. Parte de carga, chame pronto para pushback e acionamento, está correndo o protegimento. Grato, assim faremos. Paulo Rio, 5973, para o TAC, CB03, autonomia 3045, alternado Salvador. Rio 5973, táxi autorizado via pátio principal, Índia e Alfa. Táxi Índia e táxi Alfa da ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895. O ajuste de altímetro 1099. Tenha uma boa viagem. Ajuste 1099, táxi via pátio principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895. O ABS 6570 está autorizado para o pushback e acionamento. Chame pronto para o táxi. Avisa cargo 6570, livre pushback acionamento, chama o próprio pro táxi. Confirmo, chama a torre. 973, espera, pronto para partir. Bom dia, Rio, autorizado, a linha ainda colar pista 10, 200 graus, 612 nós. Ainda fala que está pronto. Romeu, Romeu, Romeu Golf. Bom dia, eu sou o Salvador. Boa noite, 923, boa. Certa cargo 65702 a bordo, autonomia 3 horas, alterna, Salvador. Passa 6570, táxi autorizado via pátio principal, táxi Indy, táxi Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, o ajuste de altímetro 1019, Absa. Absa cargo 6570, livre táxi, pátio principal, Índia e Alfa, torre 118.95, ajuste 1019. Sete três, contato radar, suba para o nível 330, saída PUCA. Eu acertei saída PUCA, sabe que eu estava com os viés da esquerda, mas estava com as ações. Serviço 5973. Estou tomando alguns desvios aqui à esquerda para virar forças. 6570, aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Opsa autorizado, alinhar e decolar pista 10, 190 graus, 629. Livre alinhar e decolar, pista 10, Opsa 6570. Aos 20, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, APSA cargo 6570, está cruzando 2400 pés, vai manter a proa 190 para evitar formações. Cargo 6570, contato radar, para o nível 350, após desvios, vou direto Jama. Ok, sobe ao 350, após desvios, direto Jama, APSA cargo 6570. Autorizado. Nível 360, via Upra Zulu 44. Saída da El Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Chama controle Salvador N202018, transponda 5073, o Gol 649. Relativo, autorizado Porto Seguro nível 360, com a rota do plano, decolando a 190, perfil da Dael Leda, após Leda de CT Porto Seguro. Controle 120-180, código 5073, do Gol no 649. Chame pronto para pushback e acionamento, Gol no 649. Reportaremos. Paulo, Gol no 759, bom dia, informação Kilo, autorização com Bica. Bomba 092, autorizada a chegada mar e desça para o nível 050. Obrigado, Cássio, Bona 092. 46570, já está voando o Jamo. 759, pronto para a cota. Autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, e ao Presulo 10, Taubaté. Decola pistão no zero, com curva à direita, saída da El Leda, Motiva. Controle 120-8, transponder 5063, o Gol 9759. Fica aprovado 360, Presulo 10, decola da 10, direita da El Leda, Motiva. Controle 208-5063, aciona a posição 09. Correto, cotejamento, chame pronto para pushback, acionamento Gol 9759. Obrigado. Gol 9649, é o solo Salvador. Gol 9649, é o solo Salvador. Cargo 6570, chama Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Centro Recife agora 1245, 2085, obrigado, bom dia. Confirme para o solo. Papa Romeu Golf, Romeu Quebec. Salvador, Sierra Bravo em uniforme Lima. Guarde a copa, o ajuste 1019. Golf e Romeu Quebec em condições de funcionamento? Negativo, agora a cópia. Confirme o nível para Uberlândia. Nível 085. Eficiente. Alô, Bona 759, pushback acionamento. Bona 759, autorizado. Pushback e acionamento, Chime Type, portão 9. Acionamento, chama a taxa. Salvador, Buenas, 2783, Azul com a Lima, 180, vitória da conquista. 2783, bom dia. Lima, confere o número 2 para cópia. Obrigado. Papa Romeu, Golf Romeu, Quebec. Salve, Salvador. Confira, Golf Romeu, Quebec. Golf Romeu, Quebec, informação Lima. Estamos operando o instrumento no momento. Visibilidade 4 mil metros, teto de 1000 pés. Peço que mantenha escuta e aguarde melhoras. Sim, Golf Romeu Quebec, solicita o encanamento, possível visual especial para os corredores. Em rota, quero só encanamento para todos. Né? Gente, o Golf Romeu Quebec será coordenado com controle, aguarde. Salvador, muito bom dia, passareiro 2223, você tem informação Lima. Passareiro 2223, bom dia, Lima, confere, número 3 para cópia. Prepare a saída Arbor, Telefa, aguardando. Aguardando, autorização 2223, obrigado. Golf Romeu Quebec, salve, Salvador. Consiga. Em coordenação com o controle Salvador, autorizado visual especial. Confirme a melhor saída, corredor Axé ou corredor Forte? Corredor Axé. Gente, o Papa Romeu Golf Romeu Quebec, autorizado Sierra Bravo e Uniforme Lima, conforme rota, nível 085, decola da 17, primeira curva à direita. Segue corredor Axé, inicialmente restrito 1.000 pés, até liberação do controle, aciona 5027, controle 120.8, torre 118.95. Golfe Romeu Quebec, autorizado pela Zona 7, após curvar à direita, chegará a corredora Xé a 1.100 pés, transponde 5027, controle 120.8, torre 118.95. Golfe Romeu Quebec, cotejamento correto, confirme o pátio e POB? Pátio 4, POB 05. Gente, para acionamento de dados, sistema é torre 118.95, Golfe Romeu Quebec, novo. Maro, ataque pelo 9759, 180 a bordo, 4 horas e 13, galeão alterrado. Bona 759, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019, bom voo. Pátio Índia 1895, a torre, até mais, obrigado. Azul 2783, pronto, cópia. Pronto. Azul 2783, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 200. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5066, Controle 120298. Ok, Flora da Conquista 200, decola 10, curva direita, perfil Argo, era após Elasta, 5066, transponde 208, controle, obrigado. Após Argo, Elefa, no pátio 3, reporta para o pushback acionamento, 2733. Agora Elefa, sim, 2783. Série 2223, pronto com aberto. Papel assim, 2223. Passaria 2223, autorizada a vitória da conquista, conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5057, controle 120.8. 180, vitória da conquista, rota do plano de voo, decola da 10, direita Arbor, Elefa, aciona 5057 e o controle 1208. 2223, passarela. Passarela 2223, rotejamento correto na remota 12, reporte para pushback acionamento. Rota 12 vai reportar, 2223. Caso 4234, está na guarda da copa. 4234, informação Lima, prepare a saída PUCA, aguardando o copo. Saída PUCA, azul 4234. Correu 5975, está falando para o estacionamento. Confirme, aeronave? Rio 5975. Salvador, Gono 759, ponto espera da 10 para 1. Gono 759, a linha e decola pista na 0, vento 150 graus, 79, pista molhada. Além da cola da 10, Gono 759. Azul 4234, pronto com aberto. Prossiga para 234. Azul 4234, autorizado Recife, vento Zulu 17, nível 3, 50. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída PUCA, Jamo, Caju, aciona 5072, controle 120, descalde. Autorizado para Recife, nível 350, via Pesolona 7, decolagem de Sona 0, curva esquerda, perfil PUCA, Jamo e Aracaju. Código 5072, confirmando 208, azul 4234. Azul 4234, protejamento correto no portão 1, reporte para o pushback saneamento. Excelente, obrigado. Positivo, frequência livre, câmbio. Câmbio. Gono 759 decolou 36, controle 120.8, bom voo. 208, 759, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gono 759, decolou na 350. Gono 759 é o controle. Contato radar após 2000, vou em Leda após Leda Forte. Câmbio. Em 2000, Leda, Leda Forte, no Gono 759. Gono 092, interceptor. No localizador, 092. Piantista, 3 milhas para o externo, aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. 1895, chamará. São remota 13, solicita autorização de reboque para a posição de número 8 no pátio principal. Mike Yankee Alfa, bom dia. Entendido que solicita reboque da remota 1 da 3 do pátio 1 para o portão 8 do mesmo pátio, confirme. Muito bom dia, é isso aí, precisamos dessa autorização, se possível for. Autorizado, chegada bom. 5.000 com 1.019, azul 4981. Zona 70 graus, 079. Ciente das condições, pouso autorizado no 0, no 092 da Gol. O base. O base, maravilha, 759 agradece. O meu golfe, o meu feedback, pronto pra cá, se é ponto, se espera. Professor Marcelec, repassando o canal, hoje no 09. 1-0-9, reportado, pronto, Cangresso, Golfo, Cangresso. Espera no ponto de espera, chame torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-9, com o Tentate Índia, ponto de espera, dono 0-118-95, com a torre, viu? 5-9-7-5. Passarela 2-2-2-3, na remota 1-2, na escuta? Prossiga, na escuta sim, 2-2-2-3. Por gentileza, devido ao reboque, teria um estimado para o início do pushback? 3, 5 minutos, 2223. Só tá aguardando mais um pax aqui e a gente já vai iniciar. Sim, 2223. Não vai ser agora já, para aí, vamos atenção. Dois, dois, dois, três. Prossiga, 2223. Mais 2 minutos, tá embarcando agora, já te chamo já. Confirme 2 minutos? Isso. 2223. Já. Azul 2783, em coordenação com a equipe de solo, autorizado pushback, reporte táxi. Autorizado push, chama táxi, 2783 azul. Aqui, aqui, Alfa, para informação, assim que o ATR da passarela do inicial táxi, será autorizado o início do reboque. Grato, no aguardo. Solicita pushback e acionamento, passarela 2823. Passarela 2223, autorizado o pushback e acionamento, reporte táxi. Autorizado, chama táxi, 2223. Solo total 9890. Né? 9890, bom dia. Informação em curso Lima, Guarulhos, prepare a saída da El guardando cópia. Da Lima, da Elba, da Costa. Professor Marca BR, autorizado ingresso, reparte de campo. Solo 1092, solo alto, caça zero, direita, solo 1-2, 1 decima 1. Zona 1, ao livrar. Torre Salvador, bom dia, Rio 5975. Aproximando ponto de espera da 10, pronto. Rio 5975, bom dia, Lima, tem 10. Estamos autorizados a alinhar e manter a 10, viu? 5975. Confirme o pedido, Rio 5975. Entendeu que está autorizado a alinhar e manter a 10? Confirma, agora reautorizado, alinhar e decolar, 1-0, vento 180 graus, 059. Estamos autorizados a alinhar e decolar da 1-0, viu? 5-9. Dia 1092, livrou na feitura. Salvador, bom dia, Ronda Cidade, alinhado com a 1-0. Na Quebec, vento 180 graus, 049, pista livre. Sona 7 livre, livre decolagem. Solo Salvador, 1092, bom dia, livrou. Solo 092, bom dia, autorizado táxi via Alfa, mantenha antes da táxi via Juliette. Autorizado Alfa antes da Juliette, mantenha. 092. pushback acionamento, azul 4234 na posição 1. Azul 4234, número 3 no setor, aguarde. Ok, 4234, número 3. Avião Quebec decolou aos 42, controle 120.8. Grato, bom dia. 3 horas e 20, alterna Montes Claros. Confirme pra mim? 5-1. Azul 2783, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 019, bom voo. 1019, Pátio 1, Índia, ponto de espera 895 a torre, 2783, Azul, obrigado. 759, obrigado, senhor. Tenha um bom dia e um ótimo trabalho. Boa. 1649, número 2, no setor guarde. Afirmativo. Mãe, 2000 pés, azul 49. Modifique saída Dial Leda após Sagra. Dial Leda após Sagra? Leda após Sierra Alfa, Sierra Delta Alfa. A Sarda, o Gol, o 649. O Sol é o Gol 649 retornando. Prossiga. Possibilidade de a gente acionar na posição enquanto aguarda, para não perder o nosso horário aqui de slot? Gente, o acionamento por, a critério, aguardando para o push no 649. Ah. A proa 350, o senhor pode iniciar a curva agora. Vamos subir sem restrições. Eu já efetuei uma coordenação junto ao melhor dos melhores centros de controle do Nordeste para encurtar um pouco mais a sua trajetória. Ciente, curva na esquerda 350, Rio 5975, muito obrigado. ...092, ingresso a Juliette, portão 5. É direto? É direto para Belândia. Muito bom, e qual é a pro ideal? Aguarde um minutinho, senhor. 0, pronto. É. Boa, 356 ou 256? 256. Eu só entendi o final. É 256? 256. 256. 2783, alinha e decola. Pista na 0, vento no 80 graus, 4 nós. Linha e decola no 0, 2783. Tudo na escuta. Permaneça ainda, vamos subir para 85. Sempre na escuta do mestre. Ele falou 256 mesmo. Tá positivo, é porque eu só tava ouvindo 56. Recacionamento, azul 4234. Foi a sua transmissão, chegou um pouquinho baixa, entendi, é autorizada final ILS. Azul 4981, afirmativo, está autorizado ILS. Ok, vamos fazer a final do WISC, então, azul 4981. Gente, está autorizado. Pronto. Total 9890, autorizado Guarulhos, Vepros Luno 0, após Taubaté, nível 280, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5110, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 280, 0 para Taubaté, decola da 10, com direita após, da El, Leda, Motiva. Total 9890, cotejamento correto no pátio 3, reporte para o puxilé e acionamento. Está pronto, cotejamento total. 9890. Total 9890, estimado de 2 minutos para início. É. Salve Salvador, é o Papa Romeo Mike Yankee Alpha. É, o passarelo retornou, está autorizado para a gente iniciar ou tem que aguardar aí para o gol? Mike Yankee Alpha agora autorizado o início do reboque, reporte parqueado na, no portão 8. Tenente, reportarei. Pido, o 2783. Total 9890 autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. É, já botei para o táxi, 9890. O voo número 49 para o táxi. Está com 98 a bordo, 2 horas 59, alterna com 20. 49, autorizado táxi via parte 1, no poste segue o Embraer da Azul, via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera a torre, 118.95, ajuste no 019, no voo. Ajuste no 019, número 2 no táxi, seguindo o Embraer da Azul, pátio Índia, no ponto de espera no 9.95. 5.975, ciente. Papa Papá Zulu Juliette Serra, bom dia, confirme o pátio, pista que decola. Pátio 5, solicita decolagem da 3, Zulu Juliette Serra. Juliette Serra, informo que no momento estamos operando instrumento, visibilidade 4 mil metros, teto de 1000 pés. No momento terá que aguardar para melhoras de condições. Quem será coordenado com o controle, Serra? Para o táxi azul 4234, 3 horas e 30, 103 a bordo, alterna Serra Bravo, Serra Golf. Confirma alternado? Serra Bravo, Serra Golf. Confirma meu Quebec, por gentileza, estimado para pouso. Estimado para pouso, 1450 no momento. Ok, anotei, 1450. Zulu Juliette Serra, confirme o nível solicitado? O 085. Estabilizou ele a Twisk, azul 4981. Azul 4981 na final, o procedimento ILS Whisky, cheque 3211895, câmbio 1895, azul 4981. Torre Salvador, bom dia, azul 4981, sinal ILS. Azul 4981, bom dia, quantos aproximados vão repartir do Zó com o Crão? Torre Salvador, azul 4234, ponto espera no zero, bom dia, pronto. Azul 4234, bom dia, mantém ponto de espera. Número 2, ponto de espera da 10, totalmente pronto. Oriente, 9649, mantém ponto de espera. Manterá. Se cortarmos a sua trajetória. Negativo. Foi direto para a vitória da conquista. Vitória da conquista, obrigado. 7-3. Chamada de mil pés. Quente. 4981. Deixa eu confirmar o vento. 1-8, 0 graus, 6-2-9. Miami, Recife, na frequência 12545. Boa viagem, até a próxima. 12545, até a... Muito obrigado. Gente, Zulu, Juliette, água no estante, Copa. Salvador, Papa Romeo, Mike, Yankee, Alfa, informa o término do reboque na posição 8, pátio principal. Gente, Mike, Yankee, Alfa, frequência livre, bom dia. Bom dia, Graça. Salvinha do Genato. Livre, pouso na 1-0, 4981. Juliette Serra, pronto, cópia? Pronto, Juliette Serra, autorizado Serra, novembro, Bravo, Oscar, conforme roda, nível 085, decola da 35, comprou outro corredor forte, aciona 5031, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Serra, novembro, Bravo, Oscar, decola da 35, da presença do corredor forte. O diretor de estado 085, 5031 no transponder, 4 no PLB, controle 208, 2285 do Luiz Guilherme. Luiz Juliette Serra, apenas ratificando, segue no corredor forte, restrito inicialmente 1 no meu pés. Economia no corredor forte do Luiz Guilherme. Luiz Juliette Serra, corrijamento correto para acionamento de táxi, chame a torre 118, 1895, movo. 1895 do Luiz Guilherme. Para o táxi total 9890, com 3 a bordo, 3 horas e 6 minutos. Confia na caneta. Funcionamento permanente risco, rebaixa com o plano de táxi. Separado, Luiz Guilherme. Azul 4981, solo 54, direita, solo 121, décima 1. Livra à direita e solo 1211, azul 4981. Romeu, Romeu, Golfo, prossiga. Romeu, Romeu, Golfo, tem um pré-autorizado 180. Copia a barra de coordenação. Ajustando 019. Azul, Cajú, 234, autorizado decolagem. Ajustando 0, vento 190, 0 grau, 079. Autorizado decolagem no 0, azul 4234. Mapa triplo, Romeu Golf, autorizado Lençóis, conforme rota, nível 180, decola da 17, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, código após direto, aciona 5034, controle 120, decimal 8. Bem, Matheus. Papapá, Mike, Juliette Romeu, este é o controle, meu cordial bom dia e prazer falar. Cordial, prazer falar, Lucas 0115, Serra Intercíndia. Então, sobrevoo paralelo, que é autorizado direto sobre a vertical de Simbra. Positivo, livre. Vai cruzar a vertical de Simbra para sobrevoo na paralela, Mike, Juliette Romeu. Golf, para acionamento de táxi, chame a torre 118, decimal 95, meu voo. Acerto. Romeu, Golf, bom dia, prossiga. Acionamento de conta risco, chame pronto para táxi. Serra, autorizado o grupo de Zulu, Manati, decola da 17, primeira curva direita. Segue corredor Axé, 1.000 pés, aciona 0135, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. 334 é o controle, contato radar, suba sem restrições, capitão.

Controle de Salvador, voo no 649. 649 é o controle, contato radar, curva direita, voo direto Leda. Direto Leda. Alô, Salvador Raposo, 3796, tem informação alguma? Para autorização, João Pessoa. Rádio 2796, bom dia. Informação Lima, confere. Autorizado João Pessoa, via Golf 677, após conforme rota, nível 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde. Aciona 0260, controle 120, decimal 8. 0, curva à esquerda, prédio buraquinho, abaixo da frente. Gente, o Zuma de Lexerra está presente, solicita para direto para evitar formações. 260, obrigado. Romeu Golf, Romeu Quebec, livrando a terminal, já nivelado em 085. Positivo, Papa Romeu Golf, Romeu Quebec, prossiga no seu voo visual, chame Recife 1260 para informação e alerta. A gente chamará 1260 para informação e alerta, Golf, Romeu Quebec. Está entre Simbro e cidade de Pituaçu, 500 pés, Mike, Juliette Romeu, totalmente condicionado. Proa, transfere controle 120, decimal 8. Mantém proa 208, bom dia, uso longe da Xerra. Papapá, uso longe da Xerra. Papapá, uso longe da Xerra, suba para 2.500 pés. Vem zero, suba para 2.500 pés em voo visual. Informe a proa ideal para o destino. 294, ideal para o destino, solicita a curva à esquerda para evitar formação. Gente, voe na proa 310, subindo para 2.500 pés, câmbio. 310, subindo a seção para 2.000 pés, o Zolodilex. 2.500. Corrigindo, 2.500, o Zolodilex. Volume 649. Terceira. Ok, confirmei junto ao centro de controle o nível 2620. E solicitamos também a possibilidade de seu voar direto Porto Seguro. E foi autorizado. Confirme. Afirmo. Muito obrigado. Na proa de seguro 260 conforme. 649. Fator tal 989 de coluna, se escuta? Tal 9890, é o controle, contato radar estabelecido, passa 2005, curva direita, voe Leda, após Leda, ótima, estuda sem restrições, cabelo. Leda, ótima, subindo sem restrições, muito obrigado. Tango, acionamento de táxi, chame a torre 1-1-8-2-9-5, meu voo. Fala, passagem 2223. 2223, prossiga. Nova autorização, por gentileza, para a vitória da Conquista 180. Alfa, Tango, acionamento por Rodrigo, chame pelo número de táxi. Tango, zero, chame Recife, 1-2-5-45, câmbio. Recife agora, 12545, azul 4234, bom dia. Autorizado, pushback, acionamento, reponte táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 2-3. Meu nome é Alonso, repartindo a pessoa, hoje 099. Papai Romeu, hotel Juliette Serra, a linha ele cola, pista no teste, vento 1-8, 0 graus, meia de nós. 1-6-49, chame Recife, 1-2-5, câmbio. 1-2-5, muito grato, é a volta. Azul 2783, chame Recife, frequência 1260. 260 para o 2783, boa. Certo. Ontem o Romeu Gol está avisando o helicóptero da nossa parte. Gente. Informação, tráfego 11 horas, 14 milhas, uma aeronave de pequeno porte em voo visual no rumo noroeste. Passando 2.000 para 2.500, o senhor está autorizado a descida até 4.000 pés, TAN 3304. Cliente do tráfego, desce até 4.000 pés, TAN 3304. Está de Pituaçu, mantém sobrevoo na vertical da paralela até Iguatemi, Mike Juliette Romeu. Cliente, Mike Juliette Romeu. Fala Romeu, Romeu, como o senhor está da linha Aeromotor Fiscal 7? Ali um avião no site. 2.500 pés.